2782. Sua TAP desça para 2000 pés, ajuste a 90. No autorizado ILS, X-ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, reportar estabilizado no localizador do ILS X-ray, o azul 2782. Bravo. Para 3152, acione identificação, vista via chegada a Mari para nível 050. O ajuste em Salvador é 10113. Após o Pabov, está autorizado por hoje e TAP. Ok, descendo para o 050, após o Pabov, voa direto e TAP. Está confirmando a justa de 14, né, 1013 ou 1014? 1013. Ok, 1013. Azul 2782, informe desvio. Fez um pequeno desviozinho aqui à direita, mas já tá voltando lá, tá ligado? Sim. 8-2 estabilizou. Azul 2782, complete final e chame torre 1-1-895. 895, muito obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782. Está estabilizado, VLS da 10, baixada travada. Azul 2782, vento 1 no 0 grau, 089, autorizado com uso, pista no 0. Pouso no 0, 2782. Bom dia, voo 9098, Sentinel Bravo para a Copa. No 098, Natal autorizado em nível 370, via uniforme do Lua no 0, decola da pista no 0, com o primeiro curva à esquerda, preferir subida Puca, transição de par. Aciona 5434, 199, décimo 35, controle. Autoridade Natal, 370, piso Lua no 0, decolando 0, curva esquerda, perfil Puca de par, 5434, 1935, voo 1098. 098, correto, chama pronto para o estacionamento. 98, graças. Controle autoriza, o TAN 3152, voa direto Zona, descer para 2 no bem. TAN 3152, negativo, mantenha pro de ITAP, está livre das restrições de velocidade. E de altitude também? TAN 3152, ajuste 1013, livre da restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste 1013. Seria livre das restrições da posição em TAP, descendo para 2-3, 1-0-1-3, da 3-1-5-2. Quanto é? Périco 2, solo Alves 49, solo 21, decimal 1. 1, 2, 1, 1, boa. Solo Salvador, o azul 2782 já livrou. Azul 2782, boa noite, Alfa e Juliette, gate 08. Alfa e Juliette, gate de 08. Resumo 52, está autorizado em RS, X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Pesado ele é até que vem, botar lá estabilizado, pista no zero, da 2152. Alô, bom dia, o Bono 098, kit 3, pushback acionado. Kit 2. Bono 098, livre e puxa, chama táxi. Bono 098, livre e chama táxi. Comandante, boa noite, o Bono 868. Gente da informação, Charlie, tá no gate número 1, autorização para Aracaju. 868, Aracaju autorizado em nível 230, decola da pista no zero com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju, Pucajama, após voa direto Aracaju. Aciona 5427-199-35, controle. 230 para Aracaju, na Puca Aracaju. Volta do plano 5427, controle 1935, ou 1868. 208, corrigindo 1868, correto, cima, pronto. Bora. interceptando o visual na passagem dos atores 295, só 3152. Positivo. Obrigado. Salvador, 9098, ataque de AB 107, 107, 3 horas, Fortaleza. Uno 098, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 013, bom voo. Salvador, táxi via Índia, ponto de espera no 0895, no 013, ou no 098, bom voo. Afonso. Chama para descida, o 2713. Possível abreviar, senhor? Tio, daqui a pouco estão saindo na Momo. Prefere nessa chegada aqui? Maravilha, sem problema, a gente fica na escuta aí, pegarão. Oi, Salvador, boa noite, 13152, sinal de 4 milhas e meia, da 10, baixar, travar a visão. 13152, bom dia, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 20 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, da 3152. Salvador, bom dia, Bono 098, ponto de espera no 0, próximo. Bono 098, mantém o ponto de espera, confirma visual com a aeronave na final. Confirmo totalmente visual. Gente, após a aeronave na final, ali mantém pista no 0 com o 09. Após a aeronave na costa ali, mantém Bono 0, Bono 098. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, informação Bravo. 4062, voa ITAP, desce até o 050. ITAP 050, 4062. Disco 2, solo 58, solo 1291. Vamos ficar sem isso, vai ser pronto. Salve, Salvador, foi um dia da 3159 Vans, escutando. Qual o funeral chama o Salve? A 3152 Vans, escutando. Bruno 52, Alfa e Juliette, esfera remota 12, faz distal. Alfa e Juliette, remota 123, 052. Fala Gol 1868, posição 01, solicita pushback em treinamento. Livre chama táxi no 868. Livre chama táxi no 868. No 098, decolado ao 00, confirmando, controle 119, decimal 35. O 27 no 3, azul para destino. O 27 no 3, desce para 4 mil pés, autorizado o apelo. 1868, solicita instrução de táxi. 1868, confirma POB e autonomia? 166, bordo, 2 horas alterna, Salvador. Livre táxi via Indy, ponto de espera, Torre 1-1-8, décimo 9-5, ajuste no 0-3, bom voo. Livre táxi via Indy, até o ponto de espera da 1-0-8-5-2-9-5, bom noite, meia estreia. Salvador Tower, good evening. Go 1868, holding point for a 10. Go 1868, clear line up and take off runway 0, wind 130 degrees, 0 seconds. Clear for takeoff, go 1868. Para 2.4062, autorizado direto. Sétimo 3, autorizado com a posição Duna, desce para 2.010, 2.7.3. Duna 2.013, 2.7.3. O 2703 reduz velocidade para 2.00. Reduzindo 2.00, 2703. Estimativa, vai seguir o embaraço de funcionamento da companhia 2703. 1.3, ciente. O 098, controle. Escuta no 098. Boa Natal. Boa no Natal, gol no 098. Turismo 390, senhor. Aguarda. Boa Natal, aguarda 390. Boa Natal, aguarda 390 no 098. Controle 1, 9, decimal 35. 1935, boa. No 098, chama agora Recife no 26, decimal 85, alterno no 2545. 265, 2545, ou no 098, boa noite. Boa noite. Departure control, good evening. Go 1868, passing 1400 feet. Fuka departure. Via Fuka departure, climb to level 230. Via climb level 230, go 1868. O 2703 vai precisar um pequeno desvio à direita, magnética 240, aproximadamente 5 milhas, autoriza? Autorizado. Autorizado, desvio à direita, 2703. Azul 4062, tem condições de voar posição Simbra e completa final? Simbra completa final, azul 4062. E o repórter estabilizado, 4062. Voltaram. Azul 2703, mantém essa proa por mais 8 milhas para sequenciar com o tráfego que vai à frente, ok? Vai manter a proa por mais 8 milhas, o 2703. Afirmativo. Salvador, boa noite, nosso do Azul 4959. 959, boa noite, prossiga. Azul, nós temos um Conibu para a Ideal. Azul 4959, só confirma nível de voo solicitado por 240? Quatro zero para Ilhéus, autorizado, decolando a pista no zero, com o primeiro curva à direita na subida Coral, aciona o código transponder 0260, 119, decimal 35, controle. Desculpe, 1-0 com curva direita após na subida Coral. E 1935 eu confirmo, aciona 0260, transponder azul 4959, agora em 4959 azul, com o estacionamento correto, chama pronto para o estacionamento. Se assume Duna, autorizado ILS, reporta sinal estabilizado. Duna, vai reportar estabilizado, autorizado procedimento 2713. Estabilizado azul 4062. Azul 4062, completo a final, chama a torre agora 118.95. 18.95 para trabalho. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 4062. 4062, boa noite. 1-0 graus, 099, autorizado pouso, pistola 0, checa-treino pouso. Teve pouso, azul 4062, baixado, checado. Interceptando a final, visual com o campo 2713, visual com tráfego à frente. Completa a final 2713, chama com o distante 1895. 1895, boa noite, até a próxima. Salvador, boa noite. Azul 2713. Rui LS, visual. Visual com tráfego à frente também. 3, 2713, só uma pista livre. Azul, escuta. Cortar 62, solo 014, direita, solo 21 na cima 1. 211, obrigado, cortar 62, direita. No 3, 1-0 graus, 08, 9, 0, 0, 12, 0. Livre pouso no 02713. Feliz, obrigado, boa noite. 40-2. Cruzando 210, gol 1868. 868, chama agora Recife, 126.85, alterna 1245, 2685, confirma? Secundária 1245. 145, obrigado. Mostra de Salvador, Buenas, azul 6908, cruzando 220. Boa, ITAP desce até o 050. Ali, ITAP descendo para 050. Confirmando ingresso aqui do Probat 3, né, o azul 42. Afirmativo, pressão prevista 2 Lima, mas fica atento ao bairro de Zezão. Ok, obrigado, senhora. Azul 27 no 3, solo, azul no 7, direita, solo 2, 1. 2, 1, 9, 1, solo 2, 7 no 3. Então, boa noite, azul 27 no 3. Alô, boa noite, azul 27 no 3. 2272, boa noite, Alfa Kilo 43, atento ao balizador. Alfa Kilo 43, atento ao balizador, faz 2273. Atingiu no 50, azul 6908. Né, 6908, confirmando 050, nível 50. Confirmem? Nível 050. Ah, 050, obrigado. Salvador, muito boa noite. Bom dia agora, né? Na 3891, na interferência, passando 230, tem escrito 160, tem reclamação de chave. 3891, mantenha a via chegada a ponte, desce para 4 mil pés, ajuste da altimetro 1013. 4.013, está 3291, dia ponte.